Vou chorando embaixo do chuveiro, que é pra disfarçar. É que a água vai lavando o choro e cê não me vê chorar. Tô tentando inventar um motivo pra gente terminar. Que falar que eu não te amo mais é que vai te machucar. Eu tirei você do conforto da casa dos seus pais. Cê tem todo o direito de não olhar na minha cara mais. Eu assumo a culpa. Coloquei minha felicidade acima da sua. Porque se continuar assim sem amor, é pedir pra eu dormir por aí. É melhor terminar que trair. Porque se continuar assim sem amor, aqui dentro desse apartamento vai ter tudo menos sentimento. Porque se continuar assim sem amor, é pedir pra eu dormir por aí. É melhor terminar que trair. Porque se continuar assim sem amor, aqui dentro desse apartamento vai ter tudo menos sentimento. Safadeiro, puxa o fone. Eu tirei você do conforto da casa dos seus pais. Cê tem todo o direito de não olhar na minha cara mais. Eu assumo a culpa. Coloquei minha felicidade acima da sua. Porque se continuar assim sem amor, é pedir pra eu dormir por aí. É melhor terminar que trair. Porque se continuar assim sem amor, aqui dentro desse apartamento vai ter tudo menos sentimento. Porque se continuar assim sem amor, é pedir pra eu dormir por aí. É melhor terminar que trair. Porque se continuar assim sem amor, aqui dentro desse apartamento vai ter tudo menos sentimento. É sempre melhor terminar que trair, viu, gente? Sempre. Já que não gosta, termina primeiro. Não trai, não. Não trai, não.